O volume 1 fez sucesso. O volume 2 explodiu. O volume 3 virou febre. E o volume 4 do Kelvin Lopes vai virar... epidemia. Mais afiado do que faca de açougueiro. E aí, Kelvin Lopes? Cê é louco, hein, cachorreira? Seu set tá mais pesado que casal de elefante fazendo 69 mesmo, hein, cachorro? Não tô te entendendo. É o set do Kelvin Lopes e as novinhas fica louca. Ô, Kelvin, então toca essa porra. Ô, Kelvin, toca essa porra. É o set do Kelvin Lopes e a novinha fica louca. Ô, Kelvin, então toca essa porra. Ô, Kelvin, então toca essa porra. Kelvin Lopes não é solteiro, mas também não é capado. Ele não é solteiro, mas também não é capado. Se tiver solteiro, Kelvin Lopes taco, taco, taco, taco, taco, taco. Coisas mudam rapidinho. Periquita agressiva, sente que cai em mim. Kelvin Lopes, manda pra ela. Joga a bunda na pica. Senta em mim, fica em mim. Joga a boneca em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga a boneca em mim. Senta em mim, fica em mim. Joga a xereca em mim. Ô, Kelvin! Pensado, né? Kelvin Lopes tá tocando. Não fala que eu te falei. Queridas! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Ô, Kelvin! Cheguei! Cheguei! Kelvin Lopes! Cheguei! Eu tô que tô, caralho! Tô, caralho! Tô ficando alucinado na pegada da novinha. O Kelvin Lopes convidou e ela veio sem calcinha. Ela quica, quica, por cima da pica. Quica, quica, paralisa e pica. Quica, quica, por cima da pica. Quica, quica, paralisa e pica. Quero ver se essa mulher é foda. Quero ver se essa mulher é foda. Kelvin Lopes tá mandando som. É aí que toda ela se solta. Essa é a hora, vai! Senta na piroca agora, desce e rebola. Senta na piroca agora, desce e rebola. Senta na piroca agora, desce e rebola. Quero ver se essa mulher é foda. Mas que menina maluquinha, ela gosta de causar. Que menina maluquinha, ela gosta de causar. Kelvin Lopes deu balinha. Ela prende, ela quica, ela adora. Ela prende, ela quica, ela adora, mamã. Ela prende, ela quica, ela adora. Ela prende, ela quica, ela adora. Tem um novinho, Kelvin Lopes disse que ela mama bem. Com a língua de margarinha, ela faz de jeitinho que bomba não tem. E como eu tô bobo, tô querendo que ela me mama também. E como eu tô bobo, tô querendo que ela me mama também. Ela me mamou, foi gostoso demais. Ela me mamou, foi maravilhoso. Então não para novinha, prepara um pouquinho e mama de novo. Então não para novinha, prepara um pouquinho e mama de novo. Quer ver do coi, quer ver do coi. E a novinha quer colar comigo. Se bate, ele ama, diz e fuda, resolvado que amo. Se chupa meu pinto, quer ver do coi, quer ver do coi. E a novinha quer colar comigo. E aí, Kelvin Lopes? E aí, Calvin Lopes? E aí, Calvin Lopes? O Calvin Lopes tá tocando, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando. Brisa louca, brisa monstro, Calvin Lopes tá tocando. Brisa louca, brisa monstro, Calvin Lopes tá tocando. Ah, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. Brinquedo manda, Calvin Lopes manda. Para as novinhas que são foda e são louca. Para as novinhas que são foda e são louca. Pode sentar no meu bebê sem touca. Pode sentar no meu bebê sem touca. Eu comprei uma casinha, número 69, na rua da putaria. Pode chamar as amiguinhas que eu vou convocar. O Calvin Lopes também, e as cachorras vem. As piranha vem, as cretina vem. É o Calvin Lopes, junto com o clube das amigas. Eita, olha o clube das amigas. Eita, as clientes lá. Uma toma bala, tá toma doce, uma fuma, uma coisa, tá sentando na pica. Uma toma bala, tá toma doce, uma fuma, uma coisa, tá sentando na pica. O Calvin Lopes. E o Calvin Lopes é bolado, e você tá ligado, que tá descontrolado, sacode a zona sul. O moleque